Cavalo do Marajó. Porque a galera gosta disso aqui. Já! Bota o bracinho pro alto e canta pra mim. Chifrada. Canta agora, já! Eu sei dormir, sem ter você. Só eu sei como é grande a sua falta. Sempre... Rodrigo da Sarrada tá na área também! Cadê o Relíquia? Eu sei você, quer passar. É forte, aperta o peito e confunde. Sasaki, libera um outro aí! Eu vou deixar com vocês. Só quem é filho de Deus vai cantar. Vai começando. Chifrada. O Búfalo do Marajó. Em você o tempo é longo. É tão forte o sentimento que tenho por você. Canta aí! Oh yeah! Você é dona dos meus sonhos. Fico imaginando a tua boca dizendo assim. O Búfalo, vem pra mim. Canta, canta! Vocês estão querendo! Chifrada. O Búfalo do Marajó. Olha o Nilton Predador dos Fodinha de Soure. Vem fazer um chifrinho com a Revolução, seguidores! DJ Panqui. DJ Rione. Os primos doideira, Rosinha, o Chegue do Açaí. Deixa eu te falar, me dá só uma chance. Olha o Alisson, negão, loucos pro shopping. O Almin GD15 também da área. Pena que a gente se perdeu. O Búfalo do Marajó. O Búfalo do Marajó. Juninho Mil Grau. Ele dá o maior valor nas marcantes do meio. Só pra aquecer. Ela veio assim. Luzinho sem ideia. Da família sem ideia também tá na área. Eric do depósito. O Bruno taxista. E não é normal. Meu grande amigo Rafael do Tauá, ele também tá na área, se preparando pra pegar. Chifrada. DJ Punk. Equipe sem ideia, tá todo mundo aí. Mas de verdade, quem é que tá solteiro aí, bota o bracinho pro alto. Quem não tem hora pra chegar em casa, bota o bracinho. Bate na palma, bate na palma. E quem sabe aquela assim, ó. São amores, amores que matam. É só o ensaio. A Revolução. O Búfalo do Marajó. Olha o mucurão do senador, o Romário, o Nito, o Predador também. Uma água. Fabrício Jefferson, o Ademar, o Breno Santos, toda a galera do Gol, bagulho doido, Milanzinha rompendo fronteira, hoje carreira solo. Aqui, aqui, aqui, DJ Punk, DJ Rione. Meu grande amigo Bebê do Tauá, ele também tá aí. Nunca pensei que pudesse chegar. Minha amiga Richelle tá aqui mesmo, minha linda. Descansa. sonhos eu. Só quem já teve o primeiro amor vai cantar. Canta bem forte. Um, dois, três, agora! Canta, canta, canta, canta, canta, já! Vocês estão querendo, né? Chifrada. A revolução. O búfalo do Marajó. Me diga por quê. Diga que já me esqueceu e quer deixar assim. DJ Rione. Só você sabe. DJ Panque. O bufo. Então por que me abandonou? Chifrada. Eu quero estar contigo. Bora, relíquia. Veneno, veneno. Lembra quando eu disse que você. Olha o Dilona, tá saindo na área. O meu parceiro Cleve do Mirizal. Essa galera que é velha guarda aqui no Búfalo. E não puxou em nosso amor. Hoje eu vou te provar. Canta, canta pra mim, canta pra mim. Vai, maninho. Tô pensando em ti, mas você não está aqui. Amor, volte pra mim. Faço o que preciso for. Até te peço, por favor. Me diga onde você está, amor, que eu vou te encontrar. Estou no som da galera onde te conheci. Esperando por você, curtindo o novo príncipe. Para, bolinho, brinca, brinca, brinca, brinca, brinca. E agora põe essa galera pra cantar. Um, dois, três, já! Chorar não vai trazer você. Gritar, ligar, o que fazer? É o fim, não dá mais onde o nosso amor se esconder. Chifrada. Aqui estou pensando em ti. No quarto sinto tanto frio. Eu me apaixonei, será que vou te esquecer? Canta, canta, canta. Pedindo então, maninho, libera, libera, libera. Olha o Frank Taxista, o Rodrigo da Sarrada. Quando te vi, o amor renasceu dentro de mim. Como um sonho me fez voltar a sorrir. E o meu coração bateu forte por ti. Ao teu lado agora eu sou feliz. E aí? Amor, louco amor. Olha o Júnior, tô curtindo também, fala Júnior. Vamos aquecendo o nosso negão. Ele tá furioso. Daqui a pouquinho tem Cassiano, tem Darlan e o show completo do animal. O Búfalo do Marajó. Te encontrei, me apaixonei, acreditei no seu olhar. E me dediquei nessa ilusão que só me fez chorar. O meu parceiro Carlito, lá no Tawali também tá aqui, fala Carlito. Cadê o resto da gangue, Michele? Em troca eu só me machuquei e sozinho aqui estou. Canta aí! Eu juro que não era pra ser assim. Preciso que você acredite em mim. Desculpa se alguma vez te magoei. Olha o James e a Jéssica também. Meu grande amigo Arnaldo, a Carol. O Dedeu da família Red Bull, tá todo mundo. O que passou, mas é difícil, não dá mais pra mim. Agora eu sei que me enganei, vivendo essa paixão. Desacreditada, solidão. Olha, você que quiser registrar esse momento hoje aqui, é só chegar lá no House Mix. O nosso parceiro Iago e toda a galera batendo foto, entregando na hora. O Vitinho, o Ronilson, o Simone do Corre do Negão. Canibais, canibais, canibais. É a sede do Bosquinho, lotadinha. Véspera do Ciro de Americano. E o nosso búfalo tá na área. A revolução. O búfalo. Pai, as damas do bagulho doido, a Kelly, Simara, a Rayane e a Suene também. Só quem acredita em Deus aí vai cantar. Canta pra mim. Canta. Jota, olha meu parceiro Valder Gachorrão, é Valder. É os reis da película que estão ali, é? Os reis da película. Foi lindo demais o nosso amor. Me abandonou, não deu valor. Pode cantar! Com um simples olhar, eu me apaixonei. Você. Você. O búfalo do Marajó. Véspera do Ciro de Americana. Sede do Bosquinho. Sempre a revolução. Fabinho do Mirizal, o Maxi Lanches, meu grande amigo Célio, a Sidneia do HB20, olha o Dilon e o Júnior Mirizal. Estou curtindo. Do Maracanã. O aquecimento! O búfalo do Marajó. O búfalo do Marajó! Vem fazer um chifrinho! Chibata da Saveira, bagunceira, o Tico da Pedreira, família 105. O búfalo do Marajó. DJ Jonas Evolution, Carol Ferreira e o Gaza Evolution de Gastanhal. A revolução. Romário dos Renegados também, da Terra Firme. Vamos lá o título junto com o Nito Pedrador. Uh-huh. enjoy the silence. Chifrada. Violeta. Chifrada. O Jessinho da galera do Irmão das Estradas. Gasparzinho, Isabela, Samara também. A revolução. O búfalo do Marajó. Meu grande amigo Anderson Mendes, ele é a sua primeira dama, o cara que comanda Castanhal. O búfalo do Marajó. Pra cima. Nosso amigo Vaguinho, pega a chave, Picolino, Zaguel também, da Vila de Americano. DJ Punk, DJ Rione, o búfalo do Marajó. Olha o negão, o Alisson, o Logos Mochop, a nega Maiara do Boteco da Nega. Já! Aquecimento do negão. Vai, Marinho. Quem fechou comigo vai tá de copão. Só periculoso, mente criminosa. Vai chegar sarrando. Bota o bracinho pro alto. E prepara pra chifrada. Tá colando várias novas do Rabão. Empresário Jones RD. O sal de Curió também. Tá toda excitada querendo pressão. Anderson da RA Boutique. Fala, Anderson. Novinha não fica. O bambu já virou faz tempo. A novinha não fica careta. Toma, tem que jogar. A revolução. Búfalo do Marajó. Fica careta. Toma, tem que jogar na rabeta. Cê tá aqui, cê tá lá. Cê tá aqui. Aqui vai me enganar. Tá... Álvaro Júnior. Você tá aqui. Júnior Araújo, Jean, Léo Miranda, Valéria, da galera dos moleques da comunidade. O que tu planejou pra gente? Eu posso até te encontrar. Mas vou logo avisando. Posso até te encostar. Bota o bracinho pro alto. Chifrada. O búfalo. Agora é contigo, tá? Agora é contigo, tá? Aqui. Tá gostosinho. Ô, búfalo! De perfume bom. Tu tá na gaiola, cheiro de marala boa. Várias malandras jogando. Os amigos fatura. Búfalo do Marajó. Sentando dentro do carro. Quem é que tá afim de beijar na boca aí? Bota o bracinho pro alto. Quem é corintiano aí? Faz barulho. Tava com ela pensando em você. Ela. Quem é do Flamengo, bota os dois bracinhos pro alto. Tu gosta dos caras. E os meus palmeirenses vão botar também. Vai sentando sem compromisso. Eu não quero namorar contigo. Quem vai acordar amanhã depois do meio-dia, dá um grito. Abusão, é. Vai sentando. Grandalhão Daniel, o Joilson do Odipá também. DJ Punk, DJ Rion, a revolução. Vai sentando, senta. Lázaro Mero, Ronilson dos Gaiatos também. Hehehe. Chifrada. Bota o bracinho pro alto. O negão tá brabo. Preparado no bailão. Família Tiro Livre. Guguzinho da TL também. Já. Netinho da Bros e a sua primeira dama, Geise. Abusadamente ela vai batendo, ela vai sentando, ela vai batendo, ela vai sentando, abusadamente ela vem batendo. Pra inveja, tchau, tchau. Vai, tchau, fui, bye, bye. Vai, vai. Pra inveja, tchau. Vai, vai. Tchau, fui. Tô curtindo essa novinha. O Búfalo querendo a revolução. Com PDL eu vou virar um Zé Droguinha. Tô curtindo essa novinha. Tô querendo essa novinha. E pra eu não PDL eu vou virar um Zé Droguinha. Já mandei linha de quebrinha. Deixa palhado, deixa palhado, deixa palhado, aquecendo o negão. Deixa eu dar uma conferida. O Búfalo do Marajó. Toma sentadinha, sua maluca. Faz o que eu pedi sem reclamar. Hoje eu quero ver tu chacoalhar. Dão, dão, dão, dão, dão, dão. Dão, dão, dão, dão. Dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão. Pai, que é isso, hein? Pula, vai! Pula, pula, pula. Pula, pula, pula. Chifrada. Que é isso, hein? De copão na mão. Só quero ver a piranha. Vocês vão cantar. Vai lá, safada. Quer dar pra mim ser amiga da minha amiga? Já. Vinha, você é uma flor, filho do cabrão, se não for. Amarelo lembra ouro. Você é especial, tanto para mim, tanto que eu te quero, tanto que eu te amo, ficar com você até o fim. Você é minha donzela, minha princesa Cinderela, vai pra na favela e morro por ela. Você é minha donzela. Deixa no escurinho pra mim, deixa no escurinho pra mim, deixa no escurinho pra mim. Quem é que gosta do Búfalo do Marajó e bota o bracinho pro alto? Que tem aquele vizinho incomodado com a tua vida, dá um grito. As mulheres que tem uma vizinha fofoqueira aí, dá um grito. Sabe aquela vizinha fofoqueira que tá no mesmo grupo que tu, do WhatsApp? Ela tá lá. Pega o teu celular, faz o seguinte, pega o teu celular e começa a gravar pra mandar ela bem pra longe, porque ela tá no mesmo grupo que tu. Pega o celular, te filma e tu vai cantar. Canta pra ela que ela vai ouvir. No escurinho. Se finjo que não te vejo, porque a tua cara é hoje o meu maior desejo. O Búfalo do Marajó. Pai, te dei abertura, então não vem de confiança. Não vem me rotular, não cabo em caixa direito e me respeita. Canta pro teu vizinho ou pra tua vizinha. Não vou te mostrar que hoje eu tô a peça, mas nada me... Vou deixar com vocês. Engana minha... Agora, já. Eu quero que tu vá. O Búfalo da Lária! DJs Yoni Punk. O espetáculo vai começar. Começar. O animal mais mais imponente da Ilha do Marajó. Chegou para revolucionar o segmento das aparelhagens no estado do Pará. O Búfalo do Marajó. Na área! O Búfalo do Marajó. Apresentando a vocês os DJs mais diferenciados do momento. Number one. Quando ele chega, ninguém fica parado. É o dedo mais rápido do mundo. Vem pra cá, DJ Punk, e assuma esse comando do animal. Já estamos na área! Ele chega com carisma e com a energia que contagia todos os seguidores. Vem pra cá, meu DJ Rione. Vem pra cá. Estamos juntos, Vila de Americano! Porque os diferenciados vão botar esse animal para ir pra cima, acima. Chifrada. Agora! Bota o bracinho pro alto, maninho, e deixa tudo pro alto! Deixa logo aqui em cima sentir esse meu animal. Deixa logo eu sentir ele aqui de cima. Quem é que tá solteiro aí? Bota o bracinho pro alto que eu quero ver. Só quem não tem hora pra chegar em casa. Bota o bracinho, bota o bracinho, bota o bracinho. Será que tem alguém de Castanhal hoje aqui? Tem. Será que tem alguém de Santa Isabel hoje aqui? Tem. Bora fazer o seguinte, pra gente autorizar pra primeira chifrada da noite. 5, 3, 2, 1, é agora! Joga o bracinho, joga pro alto. Esse animal aqui, ele tá brabo. Peraí que ele tá brabo. Peraí que ele tá brabo. Quem vai chegar às 6 da manhã em casa, bota o bracinho pro alto. As mulheres que não dependem de homem pra porra nenhuma, dá um grito. Os homens que mandam na mulher, dá um grito. É Dieguinho da Okaida. Não alivia. Uma chifrada vim! Olinda! Deixa de mansinho, deixa de mansinho, deixa de mansinho. Minha produção apaga tudo, apaga o meu cenário, apaga o meu cenário. Me falaram que hoje aqui quem tá mandando é a torcida do Paysandu, é verdade? É. Vou fazer o seguinte com vocês. Quem é do Paysandu, bota o celular ligado pra cima com a lanterna. Quem é do Paysandu, quem não botar o celular pro alto, vai ficar sem fazer amor por 5 anos. E praga de DJ pega. Quem é do Paysandu, bota pro alto. Agora minha torcida do Paysandu, deixa no alto. Deixa no alto, porque eu vou tirar a prova dos 9 agora. Quem é do Clube do Remo vai botar o celular pra cima também. Deixa no Paysandu, deixa o Paysandu aí. A do Clube do Remo botando pra cima. Bota o celular pra cima, bota o celular pra cima. Quem é do Remo, do Paysandu, levanta. Aí eu vou fazer o seguinte com vocês. Quando eu falar quem é do Paysandu, vocês levantam e a do Remo baixa, beleza? Beleza? A do Paysandu deixa em cima, a do Remo baixa. A do Paysandu baixa, a do Remo sobe. Do Paysandu sobe, a do Remo baixa. Sobe, a do Paysandu. Desce, a do Remo. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Agora vocês fazem o seguinte comigo, ó. Vem cá. Primeiro eu quero a chifrada pra esse lado aqui. Dá-lhe uma chifrada, dá-lhe uma chifrada. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe uma chifrada. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Agora dá-lhe a minha chifrada pra cá. Toma chifrada, toma, toma, toma chifrada. Toma, toma, toma, toma. Vem cá, meu animal. Agora dá-lhe no meio. Dá-lhe, meio, meio. Dá-lhe uma chifrada, dá-lhe uma chifrada. É ele! Furioso, maninho! Tchau! É DJ, moleque! Oh, oh, oh. Deus aí, bota o bracinho pro alto, só pra me saber, só quem é filho de Deus, bota o bracinho batendo na palma da mão, palma da mão, palma da mão, assim ó, eu vou no badala e vocês vão no som, eu vou no badala e vocês vão, badala, badala. Agora meu parceiro Clay Eventos está aqui com a gente no Búfalo do Marajó. E ele botou o apelido de Negão aqui no nosso Búfalo. A gente vai fazer o seguinte com vocês. Eu vou chamar de Nego e vocês vão chamar de Lindo, beleza? Ensaiado? Eu chamo de Nego e vocês de Lindo. Se os homens não quiserem chamar, as mulheres chamam. Assim, ó. Nego! Nego! Muita pressão esse animal! Eu tô no negão, eu tô no negão, eu tô no negão, eu tô no negão, eu tô no negão. Porque você desapareceu. Eu tô. Deixa no batidão, vai, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão. Eu vim pra endoidar, eu vim pra endoidar, eu vim pra endoidar. A pressão tá aumentando, a pressão tá aumentando. Prepara tudo que a pressão vai subir. Prepara tudo que a pressão vai subir. Já subiu! Prepara tudo que a pressão vai subir. Já subiu! Vai subir, chifrada. Vai subir, vai subir, chifrada. Vai subir, vai subir, vai subir, vai subir. Já! Pegando fogo. O búfalo do... O búfalo. Vou deixar com vocês. Quem é de Castanhal de Santa Isabel, do Tauá, Vigia, São Caetano. Pode cantar. Um, dois, três, já. Só as mulheres que não dependem de homem pra porra nenhuma. Peraí. Porra nenhuma. Eu acho que as mulheres hoje estão ganhando aqui na sede do Bosquinho. Porra nenhuma. Cadê o gritinho das mulheres aí? Porra nenhuma pra porra. Aquelas mulheres que mandam nos homens aí dar um grito. Uma pra porra nenhuma. Aquelas mulheres que deixaram os homens em casa pra curtir o búfalo dar um gritinho. Uma pra porra. Agora bota o bracinho pro alto. E bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Bate na palminha. Bate na palminha. Bate na palminha. Aí tu chegou 6 da manhã em casa. Tu botou culpa aqui no negão. Já! Tô quase chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher é chifrada. É aquilo que eu falo. Aqui é diferente. A culpa não foi minha, a culpa foi do DJ. A revolução. Já viu, é rock doido. A culpa não foi minha, a culpa foi do DJ. Ei, DJ, faz o caquiá. Cinco de inteiro falando. O búfalo do Olha o Pretinho, o Júnior Play, o Boy, Tio Nai e o sétimo guardião do BRT. Dieguinho da Al-Qaeda, o homem que explode o meu negão. Apaga a luz que tá liberada, apaga a luz que tá liberada, apaga a luz que tá liberada, apaga a luz que tá liberada. O meu negão no escurinho. Que vai fazer amor no escurinho, bota o bracinho pro alto. Olha, dia 8, próximo sábado, tem o aniversário do DJ Darlan lá no Caribe Show, junto com Aldair Playboy. Será que tem alguém de Belém hoje aqui? Tem? Quem é de Belém, bota o bracinho pro alto aí. Quem vai pro Caribe no próximo sábado, bota o bracinho. Ah! Vai mexer na bunda no recebo do papá. Vai botar elas na mamãe. Vai ser de novo. vão cantar. Vocês vão cantar. Minha família Mirizal, tá todo mundo aqui. Vai. Peraí, precisa começar, então vem aqui pra gente. Era a pressão que vocês queriam, é? O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho. A pressão diferente! Chifrada! Luanzinho sem ideia! Mexe esse bumbum. Vai mexendo. As quebrava de verdade, vem na coreografia, vai. O Búfalo do Marajó. DJ Pirabas, o Arthur Silva dos terroristas de Castanhal. É muito rock. Só pode parar o paredão. É muito rock. Na tua cabeça. A revolução. Nós é bandido e não namora. DJ Lucas Mixi. Tá do lado do punk do Rione. Esse é parceiro. Nós é bandido e não namora. Só quem gosta do búfalo aí, bota o bracinho pro céu. Só quem é do búfalo. E faz o seguinte: dá-lhe uma chifrada. Dá-lhe uma chifrada. Dá-lhe uma chifrada. Dá-lhe uma chifrada. Chifrada. Chifrada. Deixa você louca de vontade pra ficar comigo. Te olho com cara de safado. Bandido, bandido, bandido, bandido, bandido. O bagulho explodiu, a concorrência não aguenta. Não aguenta. Toma pressão violenta, toma pressão violenta. Alô, Rafinha do Tauá. Não se engane, tu tá no negão. E aqui tem a pressão que tu gosta. Meio grau, meio grau, meio grau, meio grau. O calor aumentou, o calor aumentou, o calor aumentou, o calor aumentou, o calor aumentou, o calor aumentou. Olha o Dedé, o Alorino, o James, Jéssica, o Arnaldo, a Carol da família Red Bull, Alisson, Negão, Loucos, Bushop, Relíquia do Tauá, Almi, GD15, olha o Bachola, fora Riquinho da equipe sem ideia de americano, já, maninho! Bagulho de... Ela rebola e eu dou chifrada. Chifrada. Eu dou chifrada. Chifrada. Eu dou chifrada. E eu dou chifrada. Aqui hoje o rock tá mil graus. Olha o Juninho, tô curtindo de Marituba. Bora, Juninho. É isso aqui já é normal. Meu grande amigo Marley Jaja! O que nós tem que ter pra conquistar a mulher solteira? Carquinha do Polo Moral! Ele também tá na área! Passagem na cadeia, tatuagem cicatriz. Empresário Johnny! O curioso já passar ela, todo mundo aí, fala Léo! É marginal. Ele quer pressão, quer pressão, quer pressão, quer pressão, quer pressão, quer pressão, quer pressão. Cadê o Loló? Me dá o Loló! Me dá o Loló! Me dá o Loló! Me dá o Loló! Me dá o loló, me dá o loló. Cadê? Me dá o loló. Cadê? Me dá o loló. Cadê? Me dá o loló. Cadê? Me dá o loló. Me dá o loló. Me. Sou eu com o príncipe cantando a vida inteira. Mas um amor. Juninho Mil Grau já confirmando presença. Lá no Caribe Show, no aniversário do Darlan. De domingo a domingo. A molenga no cão. O riquinho tá sem ideia de americano. Imagina que tu quer o bestão, tu quer o bestão, tu quer o bestão, tu quer o bestão, tu quer o bestão. Come to bar. Explode o bagulho. Espetou Carlinho, ele tá na área. E a galera vai jogando o bracinho pro alto, batendo na palma da mão. Palma da mão. Esse rio bom, sucesso, porque a gente se juntou. Apenas se juntou. O gritinho, o gritinho. Explode o bagulho. Eu vi o mano sentado lá na esquina. A humildade vai. Para Simone da Cabanazzo Vitinho. Almir GD15, Tico da Pedreira. Chibato Alan Santo. O búfalo do. O búfalo do Marajó. Agora é no 18ão. É no 18ão. É no 18ão. É no 18ão. Agora é no 18ão. É no 18ão. É no 18ão. É no 18ão. Júnior Santori. Ô Clingê, joga Duque no telão. Fabinho Florestal, Kleber do Mirizal, Júnior Mirizal, o Dilon Nota 100, Rodrigo e o Sapo também. Duduzinho da XRE, ele é TEI. Quem gostar dessa aqui, dá um grito. Olha o Maurique na frente do Passat. O Búfalo, o Dudu, o Sandrinho, Formiga. O Marcinho, o louco de Red. Eu vou deixar você partir. Botar você no coração. Agora vai pegar o que me fez sofrer. O que me fez chorar. Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Alô, meu parceiro Anderson da R.A. Boutique. O bambu já virou há muito tempo. Aqui no nosso Búfalo do Animal. Todo mundo só veste R.A. Boutique. Duque Gold! Joga a mão pro alto e dali é gibrada. Joga a mão pro alto e dali é gibrada. Joga a mão pro alto e dali é gibrada. Quem é que sabe a nova música do Animal aí? Essa aqui foi o MC Kevin e o Tom Platinado que deixaram de presente aqui pro nosso Búfalo do Marajó. Pra quem não sabe, eu vou ensinar. Primeiro, você vai botar o bracinho direito pro alto. Bota o bracinho direito pro alto. Faz um chifrinho pro alto. E faz assim, ó. Assim, aponta lá pro alto e dá-lhe uma chifrada. Aponta lá pro alto e dá-lhe uma chifrada. Aponta lá pro alto e dá-lhe a chifrada. Dá-lhe a chifrada. Dá-lhe a chifrada. Se não aguenta, sai de pai. Tá nervoso. A chifrada violenta. Se não aguenta, sai. Dali, dali, dali, dali a chifrada. Bota o bracinho e dá-lhe chifrada. Chifrada. Se não aguenta, O búfalo, o búfalo. Vai na fila, vem a uma de cada vez. Vai, vai na fila e vem a uma de cada vez. Cada vez ele dobra o cada vez. Zero, zero, zero, zero, zero, zero. Novinha, você é uma flor, filho capão, filho flor. Amarelo lembra couro, couro lembra ladrão. Ladrão lembra você. Vai começar a sequência da sarrada, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra. A novinha da zona leste é maior fodão, a novinha da zona sul. Olha o Luizinho da Sem Ideia, o Homem GD15, Lucas, Andrezinho, equipe Sem Ideia, o Preto Live, o Vitinho. Bota na pressão, bota, bota na pressão, bota, bota, bota na pressão, bota esse animal na pressão, já. Vou endoidar, só vou chegar em... Eric do Depósito, ele tá aqui do meu ladinho. Os cara doido só querem... É verdade, é? Os cara doido só querem as bandidas. Só querem as bandidas. Só querem as bandidas. Chifrada. Não tô me reconhecendo. Tô em casa em pé. O burro. Búfalo do Marajó. Até o garçom sentiu minha falta. Vem fazer um chifrinho. É que agora eu só pensei em você. Programa de amigo Frank Taxista. Rodrigo da Sarrada e a sua primeira dama, Milazinha. Consegue. Carreira solo diretamente de Belém. Sei. Fronteira é fronteira, né, pai? Dormi de conchinha, nem pisar em festa. Deus me livre. Mas carreira solo, é? Tá junto. Explica esse negócio de carreira solo. Deus me livre. Mas toda Pitbull. Eu tô com Ana Reis, o Bruno DNA. Família DNA, o Alisson também tá na área. Eu tô com peça de Airbnb. Se vier, meu coração te espera. É DJ, moleque. DJ Ronaldo Maresia. Toda Pitbull. Claro, para. Não tô me reconhecendo. Um abraço pra galera, tamo junto. O Nilcino e o Mateuzinho também. Tá todo mundo aqui. O Búfalo do Marajó. Não sou mais criança, perca as esperanças. Cansei de ouvir tua voz, dizendo que me ama. Fiz tudo pra ter você, você nunca me deu valor. Stop, agora acabou, os pontos você não merece. Eu sempre blindei meu coração pra não se apaixonar, não se entregar. Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhares sedutores. Mas veio você, me desarmou. Diego Refrigeração, Diego também, o Diogo, Hugo, Arisson, Darley dos Tripulantes. É o amor. Titirari, tirari, rarara. Titirari, tirari, rarara. Pere só um pouco, eu sou nova, mas eu vou crescer. Sonho no momento e esse dia vai chegar. O meu amor por ti vou declarar. Só um pouco, eu sou nova, mas eu vou crescer. Hoje eu sou o resultado do seu desprezo. Canta aí! Isso faz me sentir como um beija-flor. Procurando paz. Será que errei ter te amado e ter me entregado? Te amei. Quem sabe canta! Não levou a sério, não sou o super. Nem homem de ferro que nunca chorou por amor. Não, não, não veja em mim nem o super-homem. A prova de tudo, se é assim, você é pra mim. É Búfalo do Marajó. Vai! Esse búfalo vai, rei. Tu gosta, né, Rafinha? Chifrada. Aqui começa toda semana a dimensão. Barneário deles, eu é que arrasta a multidão. Dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão, dão. Fim de semana, a barra vai começar. O Jailson, o André e o Arthur. A minha onde pata na área. Olho Mauricinho dos Abusados. Dique a Dona Lena. O Matheus chegou. Uma peça, vou pro tiro. Rompendo fronteira. Demoraram, mas vieram. Aqui, tiro e na saúde. A maior qualidade em CDs ao vivo do estado do Pará é com Thiago Sampaio do Estúdio TS Produções.